patrão. Isso é banda balada de vaqueiro. Balada de vaqueiro. Mulher ingrata e fingida, não ignore eu dizer todo o mal da minha vida. Já vendo seu proceder, seguistes os meus algaços com sorrisos e beijos falsos, me deixando alucinado. O meu sofrimento é sem pausa, ô mulher, por tua causa vou morrer embriagado. Embriagado eu percebo que algum dos camaradas me perguntam por que bebo. A cair pelas calçadas eu ergo a cabeça e digo, respondo pra uns amigos, não bebo por vaidade, bebo pra esparecer uma mágoa, esquecer de quem me fez falsidade. Minha desventura foi amar quem não me ama. Tô lotado de amargura, o meu coração reclama. O que mais me diminui é eu lembrar que eu já fui da alta sociedade. Já hoje eu viver sozinho, triste igual um passarinho na gaiola da saudade. Chora e lamenta, pai, pai vive insatisfeito, minha mãe me reclamando e papai me abraçando, já vendo a hora eu morrer. Com o rosto banhado em pranto, me pede por todos os santos pra eu parar de beber. Aê, quando passo uma agonia garantia, juro que não bebo mais. Quando vejo os namorados se beijando e agarrados, com aquilo eu me comovo. A saudade dela vem, pega, lembra de meu bem. O jeito é beber de novo, aê. Minha vida é mal vivida da vida, até quando Deus quiser. Quando vem anoitecendo, ergo a cabeça dizendo, vento me faça um favor. Você que vem do além, traga notícias também de quem já foi meu amor. Triste de quem se apaixona, como eu me apaixonei. Foi por causa dessa dona que eu me degenerei. Quando eu estou bebendo, minha mãe chega dizendo, vai pra casa, filho amado. Saio pelas ruas tombando e o povo atrás gritando, eita vaqueira apaixonado, aê. Saio pelas ruas tombando e o povo atrás gritando, eita vaqueira apaixonado, aê.